uma camponesa interessante, catita. Vai desculpando a franqueza, tenho graça e sou bonita. Sou feliz, sou venturosa, sou amada e sou querida. Minha vida é bonançosa, oh, não há tão boa vida. Sou feliz, sou venturosa, sou amada e sou querida. Minha vida é bonançosa, oh, não há tão boa vida. Oh, São José, dá-nos licença para o pastor e lembrar. Oh, São José, dá-nos licença para o pastor e lembrar. Viemos para adorar Jesus do céu para nos salvar. Viemos para adorar Jesus do céu para nos salvar. Boa noite, meu Senhor. Senhores, vamos partir.